fique volto a mim. Eu me lembro de você. Oh, cheirava até umas horas, o hobby preferido da tiro de pistola. O desgosto da senhora, pode crer que vem na tora. De boné a barreta, eu era o rei da mentira. Pois a verdade liberta como um pássaro longe do ninho. Vivia acompanhado, mas a verdade sozinho. As drogas dão as asas, mas tiram o céu. E o destino é cruel, faz sofrer as pessoas que vivem em sua volta. Que te ama e se importa, que não dorme enquanto você não chega, irmão. E fecha a porta. Hoje a noite não tem lua, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje a noite não tem lua, e eu estou sem ela. Não sei onde procurar, não sei onde ela está. É meado de abril, quem me vê, quem me viu? Meu castelo caiu, de olho nas moedas. Coração de pedra, mais alto a arrogância, mais alto é a queda. Xingava os palavrão, matia nos irmãos, ameaçava nela bater. Ela chorava, rezava, aumentava o sofrer. Mas e agora, irmão? Sou eu quem chora, pois quem vive na loucura. Um dia vem a amargura, tortura no coração. Mas era o traficante, ou esperto, ou ladrão. Esqueci do verdadeiro diamante. Preferia a fuga, enquanto em seu rosto escorria as lágrimas sobre as rugas. Vida cabulosa, queria pagar de rei. Vida dolorosa, irmão, agora eu que sei. Hoje a noite não tem lua, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje a noite não tem lua, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Heroína de segunda a segunda, dando duro na faxina. Eu passando o pó com os doidos da esquina. Eu, certo do que era o errado. E hoje eu choro, recordo ela em um triste passado. O presente tá foda, sem ela aqui do lado. E hoje à noite não tem luar, mas tem uma estrela que brilha na janela. Tenho certeza que é ela que está a descansar. Aí, irmão, a vida está em pequenos detalhes. Se ainda não disse que ama sua mãe, aí parceiro, chega e fale, guerreira verdadeira. Porque quando ela se vai, irmão, o castelo, irmão, pode crer virar poeira. Hoje a noite não tem lua, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje a noite não tem lua, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está.